como é que está a ser esta visita aqui ao Conselho de Oliveira do Hospital? Com muito entusiasmo, é uma terra que conhecemos bem, quer em campanha, quer através daquilo que vamos acompanhando no nosso trabalho. Oliveira tem muitos desafios pela frente. Na área da saúde, podemos fazer, e da ação social, podemos fazer algumas visitas mais emblemáticas. Estar na Fundação Aurélia Mar Diniz, passar à Arcil, onde já estivemos numa outra ocasião em campanha, Arcial, onde também já estivemos numa outra ocasião em campanha, passar pelo centro de Oliveira e agora terminar aqui junto ao centro de saúde este dia, também porque a saúde é uma prioridade na vida dos portugueses. Aqui o Conselho, pela sua situação, já passou por momentos muito difíceis. Neste momento, em termos de médicos de família, o ano de 2021 terminou relativamente bem, praticamente não havia utentes sem médico de família, tivemos agora uma aposentação em Alvoque das Várzeas, temos agora que melhorar e precisamos de continuar a trabalhar com a Fundação Aurélio Amar Diniz. Também no próximo triénio está garantido que existe um acordo com a Fundação, o que também dá sustentabilidade e previsibilidade àquilo que é a articulação entre o Serviço Nacional de Saúde e o setor social, que tão importante é, e depois há outros projetos em curso, há a saúde mental comunitária que está também em desenvolvimento, mas queremos fazer mais e portanto é muito importante este contacto. O serviço de urgências é um assunto que continua a dar preocupação aos oliveirenses. O que é que pode garantir ao Oliveira do Hospital nessa matéria? Que se tivermos oportunidade de continuar a fazer pelo nosso país, e vamos certamente continuar com a nossa representação na Assembleia da República, defenderemos que é importante que os oliveirenses possam ter uma resposta para as situações de doença aguda aqui em Oliveira do Hospital. A pandemia mostrou-nos muita coisa e mostrou-nos sobretudo que nós temos que continuar a apostar na defesa das zonas mais vulneráveis e claramente o nosso Alto Distrito é uma dessas zonas, apesar dos investimentos que têm sido feitos na melhoria das acessibilidades, continuamos a precisar de ter uma saúde cada vez mais de proximidade. A pandemia mostrou-nos isso perfeitamente e portanto há aqui soluções que já estavam pensadas e que podem ir para o terreno. Muito bem, está aqui acompanhada também por José Carlos Alexandrino, que integra a sua lista, portanto era mesmo importante vir ao Oliveira do Hospital também para apelar ao voto na sua lista, mas também José Carlos Alexandrino é uma pessoa importante para Oliveira do Hospital. José Carlos Alexandrino não é só uma pessoa importante para Oliveira do Hospital, é uma pessoa importante para o país, porque a eleição do 5º deputado pelas listas candidatas pelo Distrito de Coimbra à Assembleia da República permitem colocar uma voz de Oliveira do Hospital, uma voz do interior, com um passado de grande conhecimento na comunidade intermunicipal, na gestão da autarquia. Não é uma pessoa sem histórico, não é um desconhecido. E, portanto, é muito importante que essa experiência de José Carlos Alexandrino possa ser transportada para a Assembleia da República. Tenho a certeza que será uma mais-valia. E, portanto, por todas as razões, mas sobretudo por estas, porque conheço o trabalho, não poderia deixar de estar aqui, de estarmos todos aqui a apoiar. Portanto, acredita na eleição do professor José Carlos Alexandrino no próximo domingo? Acho que todos os oliveirenses acreditam e mais do que isso, vão fazer por isso.